ser 47. Acordei abruptamente de uma soneca fria, com a mão de Jamie a apertar a minha coxa. Tem calma, disse ele delicadamente. O nosso pequeno abrigo ainda estava escuro, mas o tom da luz tinha mudado. Era de manhã, estávamos cobertos por uma camada grossa de neve que bloqueava a luz do dia. Mas o tom da escuridão da noite havia desaparecido. O silêncio também desaparecera. Os sons vindos de fora eram abafados, mas audíveis. Ouvi o que Jamie ouvira, um eco distante de vozes, e endireitei-me animada. Escuta, disse ele novamente, num forte sussurro, e apertou ainda mais a minha perna. As vozes aproximavam-se, e já era quase possível perceber as palavras. Quase. Por mais que tentasse, não conseguia perceber o que diziam. Então apercebi-me que era por eles estarem a falar uma língua que não reconheci. Índios. Era um idioma índio. Mas pensei que não devia ser a língua dos Tuscarora, apesar de não conseguir identificar as palavras. A entoação era parecida, mas o ritmo era um pouco diferente. Afastei o cabelo dos olhos, sentindo-me dividida. Ali estava a ajuda de que tanto precisávamos. Pelo som, havia vários homens no grupo, o suficiente para transportarem Jamie em segurança. Por outro lado, queríamos mesmo atrair a atenção de um grupo de índios desconhecidos que podiam ser saqueadores? Claro que não queríamos, a julgar pela atitude de Jamie. Ele conseguira erguer-se, apoiando-se nos dois cotovelos e empunhava o seu punhal pronto na mão direita. Esfregou o queixo com barba, com a ponta do punhal distraidamente, enquanto inclinava a cabeça para ouvir com mais atenção as vozes que se aproximavam. Um pouco de neve caiu da estrutura da nossa jaula, pousando em cima da minha cabeça com um pequeno plop que me assustou. O movimento soltou mais neve, que caiu ali dentro numa cascata brilhante, cobrindo a cabeça e os ombros de Jamie com pontinhos brancos. Os dedos dele apertavam a minha perna, com força suficiente para deixar hematomas. Mas eu não me mexi, nem emiti um único som. Um pouco de neve caíra dos galhos de cicuta, deixando vários espaços pelos quais eu conseguia ver entre as agulhas quando espreitava por cima do ombro de Jamie. O chão descia um pouco mais à frente, caindo um metro do nível do val onde eu cortara os galhos na noite passada. Tudo estava coberto de neve. Cerca de 10 centímetros de neve devem ter caído durante a noite. Acabara de amanhecer e o sol que nascia pintava as árvores pretas com pontos vermelhos e dourados, com um reflexo branco da ladeira de neve em baixo. O vento chegara com a tempestade. A neve soltava-se dos galhos, formando nuvens como fumo. Os índios estavam do outro lado do val. Eu conseguia ouvir agora as vozes claramente, resmungando a respeito de alguma coisa pelo barulho. Um pensamento repentino arrepiou os meus braços. Se passassem pelo val, poderiam ver os galhos desengonçados de onde eu cortara a cicuta. Eu não tinha sido cuidadosa. Haveria agulhas e pedaços de casca espalhados pelo solo. Será que a neve havia caído em quantidade suficiente para cobrir o rasto? Vi um movimento nas árvores, depois outro. E de repente eles estavam ali, materializando-se do val, como dentes de dragão a brotarem da neve. Usavam roupas de inverno, de pelo e couro. Alguns com capas ou casacos, por cima de leggings e botas macias. Todos levavam cobertores e provisões. Tinham protetores de cabeça feitos com pele e a maioria levava sapatos de neve pendurados nos ombros. Era evidente que a neve aqui não era tão funda para que fosse preciso calçá-los. Estavam armados. Vi alguns mosquetes, machados ou mocas de guerra pendurados nos cintos. 6, 7, 8. Contei silenciosamente, enquanto eles saíam das árvores em fila indiana, cada homem pisando as pegadas do homem à sua frente. Um, no fim da fila, gritou algo meio a rir, e o outro, na frente, respondeu, olhando para trás, as suas palavras perdidas no véu de neve e vento. Respirei fundo. Consegui sentir o cheiro de Jamie, um odor de suor mais forte do que o odor almiscarado de sempre. Eu também estava a suar, apesar do frio. Eles tinham cães? Podiam sentir o nosso cheiro, escondidos como estávamos por baixo do odor pungente de espruce e cicuta? Então apercebi-me de que o vento devia estar a soprar contra nós, trazendo o som das vozes deles. Não, nem mesmo cães sentiriam o nosso cheiro, mas veriam os galhos que molduravam a nossa cova. Enquanto tentava imaginar, um pedaço grande de neve escorregou, fazendo barulho, caindo com um flump do lado de fora. Jamie respirou fundo e eu encostei-me ao seu ombro, a olhar. O último homem saíra da abertura nas árvores, com um braço sobre o rosto para protegê-lo da neve que soprava. Era um jesuíta. Usava uma capa curta de pele de urso sobre o hábito, perneiras de couro e mocassins por baixo, mas tinha saias pretas, no comprimento certo para andar na neve, e um chapéu preto de padre de abas largas que ele levava numa das mãos contra o vento. O seu rosto, quando ele o mostrava, tinha barba loira, e a pele era tão clara que eu conseguia ver o seu rosto e nariz corados, mesmo à distância. Chama-os, sussurrei, aproximando-me da orelha de Jamie. Eles são cristãos, devem ser, para terem um padre com eles. Não vão fazer-nos mal. Ele abanou a cabeça devagar, sem desviar os olhos dos homens que agora desapareciam da nossa vista, atrás de árvores cobertas de neve. Não, disse ele baixinho. Não, podem ser cristãos, mas... Abanou a cabeça outra vez mais decidido. Não. Não havia motivo para discutir com ele. Revirei os olhos, frustrada e resignada. Como estão as tuas costas? Ele alongou-se animadamente e parou repentinamente a meio do movimento com um grito abafado, como se tivesse sido apunhalado. Não estão muito boas, pois não? Perguntei. Solidariedade misturada com sarcasmo. Ele fez-me uma cara feia. Recostou-se muito lentamente na cama de folhas pisadas e fechou os olhos a suspirar. É claro que pensaste num modo engenhoso de descer a montanha, não é? Perguntei educadamente. Ele abriu um dos olhos. Não, respondeu e fechou outra vez. Respirou devagar com o peito a subir e a descer sob a camisa, dando uma ótima impressão de um homem com nada na cabeça além de cabelo. O dia estava frio, mas claro, e o sol lançava raios brilhantes de luz no nosso abrigo, fazendo pedacinhos de neve caírem como bombons à nossa volta. Agarrei uma delas e delicadamente enfiei-a pela gola da camisa dele. Ele respirou com os dentes semicerrados, abriu os olhos e observou-me friamente. Eu estava a pensar, informou-me. Ah, desculpa-me por ter-te interrompido. Agachei-me ao lado dele, puxando as capas para cima de nós. O vento começava a entrar pelas frestas do nosso abrigo e ocorreu-me que ele estava certo a respeito dos efeitos protetores da neve. Mas não nevaria hoje à noite, pelo menos... Eu achava que não. E também havia a questão sem importância da comida a ser considerada. O meu estômago estava a protestar há algum tempo e o de Jamie reclamava com muito mais veemência. Ele olhou reprovadoramente para a sua barriga. Silêncio, disse ele em gaélico, contrariado, e olhou para cima. Por fim, suspirou e olhou para mim. Bem, disse ele, é melhor esperares um pouco para teres a certeza de que os selvagens se foram embora. Depois vais até à cabana. Não sei onde fica. Ele emitiu um som discreto de exasperação. Como é que deste comigo? Andei à tua procura, respondi com um certo orgulho. Olhei pelas agulhas para a floresta selvagem mais à frente. Mas acho que não posso fazer a mesma coisa, ao contrário. Ah, ele parecia ligeiramente impressionado. Bem, isso foi inteligente da tua parte, Sassenach. Mas não te preocupes, posso dizer-te o caminho de regresso. Muito bem, e depois? Ele ergueu um ombro. A neve tinha derretido, escorrendo pelo seu peito, umedecendo-lhe a camisa e deixando uma poça de água transparente na parte mais funda da base do seu pescoço. Traz um pouco de comida e um cobertor. Possivelmente só vou conseguir mexer-me daqui a alguns dias. Deixar-te aqui? Arregalei-lhe os olhos. E foi a minha vez de me mostrar exasperada. Vou ficar bem, disse ele. Serás comido por lobos. Acho que não, disse ele casualmente. Devem estar ocupados com o alce. Que alce? Ele fez um meneio de cabeça em direção ao vale de Cicuta. O que eu matei a tiro ontem. Acertei-lhe no pescoço, mas o tiro não o matou logo. Ele correu por ali. Seguia-o quando me magoei. Passou a mão pelos pelos acobreados e prateados do queixo. Acho que ele não foi muito longe. Penso que a neve deve ter encoberto o seu corpo. Caso contrário, os nossos amiguinhos tê-lo iam visto quando vieram daquela direção. Então mataste um alce que vai atrair lobos como moscas e pretendes ficar deitado aqui ao frio, à espera deles. Penso que deves estar a pensar que quando eles vierem para o segundo prato, estarás tão amortecido pelo frio que não vais perceber quando te começarem a roer os pés. Não grites, disse ele. Os selvagens podem ainda estar perto. Eu inspirava para fazer mais comentários sobre o assunto, quando ele me interrompeu, levantando a mão para acariciar o meu rosto. Claire, disse ele delicadamente, não me podes tirar daqui. Não há mais nada a fazer. Ah, sim, disse eu, contendo a minha voz embargada. Vou ficar aqui contigo. Irei buscar cobertores e alimentos, mas não vou deixar-te aqui sozinho. Trarei lenha para fazermos uma fogueira. Não precisas, eu desenrasco-me, insistiu ele. Mas eu não, respondi entre dentes. Eu lembrava-me muito bem como tinha sido na cabana, durante aquelas horas vazias e sufocantes de espera. Congelar o rabo na neve durante vários dias não era propriamente uma ideia atraente, mas era melhor do que a alternativa. Ele percebeu que eu estava a falar a sério e sorriu. Muito bem, também me podes trazer um pouco de whisky, caso tenha sobrado. A garrafa está meio cheia, disse-lhe, sentindo-me mais feliz. Vou trazê-la. Ele abraçou-me, encostando-me ao seu ombro. Apesar do vento uivante lá fora, sentia-me razoavelmente confortável debaixo das capas, aconchegada a ele. A sua pele era quente e tinha um odor levemente salgado e eu não consegui resistir. Levantei a cabeça e encostei os lábios na base do seu pescoço. Ah, disse ele a tremer, não faças isso. Não gostas? Não, não gosto. E como poderia gostar? Fico todo arrepiado. Bem, eu gosto, protestei. Ele olhou para mim surpreendido. Gostas? Podes crer que sim, garanti-lhe. Adoro quando me mordiscas o pescoço. Ele se me cerrou um dos olhos e olhou-me desconfiado. Depois levantou a mão, agarrou-me delicadamente a orelha e puxou a minha cabeça para baixo, virando-me o rosto para o lado. Passou a língua delicadamente na base do meu pescoço e depois levantou a cabeça e posicionou os dentes muito suavemente na carne macia do meu pescoço, de lado. Ai, gemi. estremecendo descontroladamente. Ele libertou-me, olhando para mim, surpreendido. Não acredito, disse ele. Tu gostas disto? Ficaste toda arrepiada e os teus mamilos ficaram duros como cerejas na primavera. Acariciou-me um dos seios com a mão, delicadamente. Eu não me preocupara em vestir sutiã improvisado quando decidi ir à procura dele. Eu disse-te, respondi, corando ligeiramente. Acho que uma das minhas ancestrais foi mordida por um vampiro ou coisa assim. Um quê? Ele não compreendeu. Tínhamos de fazer tempo, então contei-lhe resumidamente sobre a vida e as aventuras do Conde Drácula. Ele parecia divertido e assustado, mas a sua mão continuava a explorar. Agora dentro da blusa, descendo pelas calças também. Os seus dedos estavam gelados, mas eu não me importei. Algumas pessoas acham isto terrivelmente erótico, concluí. É a coisa mais nojenta que já ouvi. Não me importo, disse, espreguiçando-me totalmente a seu lado e deitando a cabeça para trás, deixando o pescoço exposto, de modo convidativo. Faz mais. Ele murmurou algo muito baixinho em gaélico, mas conseguiu apoiar-se num cotovelo e virar-se para mim. Os seus lábios estavam quentes e suaves. E, independentemente de gostar do que estava a fazer ou não, fazia-o extremamente bem. Ah! Gemi, estremecendo em êxtase, quando os dentes dele trincaram delicadamente o lóbulo da minha orelha. Bem, se é assim, disse ele resignado, agarrando na minha mão e colocando-a entre as suas coxas. Surpreendente, disse eu. E eu a pensar que o frio... Vai ficar quente muito rapidamente, disse ele. Tira isso, está bem? Foi um pouco esquisito, tendo em conta o espaço mingo, a dificuldade de nos mantermos tapados para não sofrermos queimaduras de frio nas partes expostas. E o facto de Jamie só conseguir oferecer a ajuda mais básica. Mas conseguimos satisfazer-nos mesmo assim. Com uma coisa e outra, eu estava muito preocupada. E foi só num intervalo nas atividades que tive uma sensação má, como se estivesse a ser observada. Apoiei-me nas mãos e olhei por entre os galhos de cicuta, mas não vi nada além do val e da encosta coberta de neve mais à frente. Jamie gemeu baixinho. Não pares, murmurou ele com os olhos semicerrados. O que é? Pensei ter ouvido alguma coisa, disse eu, apoiando a cabeça novamente no seu peito. Naquele momento, ouvi mesmo algo, uma gargalhada, num tom baixo, mas clara, logo acima da minha cabeça. Saí de cima de Jamie, enrolada nas capas, e com a peça de camurça descartada, e ele disse um palavrão e agarrou na pistola. Afastou os galhos de repente, apontando a pistola para cima. Do topo da rocha, acima de nós, várias cabeças espiavam-nos a sorrir. Ian e quatro companheiros de Ana Oca. Os índios murmuravam e riam entre eles, parecendo achar aquela situação incrivelmente engraçada. Jamie baixou a pistola, franzindo o sobrolho para o sobrinho. O que raio estás a fazer aqui, Ian? Bem, eu estava de regresso para passar o Natal consigo, tio, disse Ian, sorrindo abertamente. Jamie olhou para o sobrinho com raiva. Natal, disse ele, tretas. A carcaça do alce tinha congelado durante a noite. Ver os cristais de gelo gelarem os seus olhos inexpressivos assustou-me. Não por ver a morte. Isso era muito bonito, o corpo grande e escuro, tão imóvel, coberto de neve. Mas pensar que, se eu não tivesse cedido à sensação de intranquilidade e não tivesse saído pela noite dentro à procura de Jamie, a natureza morta diante dos meus olhos poderia ser intitulada Escocês morto na neve, em vez de Alce congelado com índios a discutir. Depois de discutirem, Ian disse-me que eles tinham decidido regressar a Anaoka, mas que nos levariam em segurança para casa em retribuição por termos dividido a carne do alce com eles. Mas a carcaça ainda não estava completamente gelada. Eles tiraram as vísceras, deixando as entranhas num monte de tripas cinzento ou azuladas, manchadas de sangue escuro. Depois de cortarem a cabeça para diminuírem o peso, dois dos homens penduraram o corpo de cabeça para baixo num poste, as patas unidas. Jamie olhava para eles com seriedade, obviamente desconfiado de que os índios pretendiam fazer a mesma coisa com ele. Mas Ian sossegou de que iriam fazer uma maca. Os homens estavam a pé, mas tinham trazido um burro de carga para levar as peles que conseguissem. O tempo tinha melhorado. A neve derretera totalmente do chão à vista. E apesar de o ar ainda estar frio, o céu estava muito azul e a floresta pungente, com cheiros de abeto e bálsamo. Foi o cheiro da cicuta, quando passámos por um vale, que fez com que eu me lembrasse do começo desta égira e do grupo misterioso de índios que tínhamos visto. Ian, disse eu, aproximando-me dele, antes de tu e os teus amigos nos encontrarem na encosta da montanha, vimos um grupo de índios com um padre jesuíta. Acho que eles não eram de Anaoka. Tens ideia quem eles possam ser? Ah, sim, tia, sei tudo sobre eles. Passou uma mão enluvada pelo nariz com a ponta vermelha. Nós estávamos a segui-los quando vos encontramos. Os índios desconhecidos, segundo ele, eram muicanos, vindos do norte. Os Tuscarora tinham sido adotados por iroqueses há cerca de 50 anos e havia uma relação próxima com os muicanos, com visitas frequentes entre eles, formais e informais. A visita atual tinha elementos de ambos. Era um grupo de jovens moicanos à procura de esposas. Como a aldeia deles tinha poucas jovens com quem pudessem casar-se, eles decidiram vir para o sul para ver se conseguiam encontrar parceiras adequadas entre os Tuscarora. Uma mulher tem de pertencer ao clã adequado, explicou Ian. Se ela for do clã errado, eles não podem casar-se. Como os MacDonald e os Campbell, não é? Perguntou Jamie, interessado. Sim, um pouco, disse Ian, sorrindo. Mas é por isso que eles trouxeram o padre com eles. No caso de encontrarem mulheres, podem casar-se de imediato, sem precisarem de dormir numa cama fria no regresso a casa. Então eles são cristãos? Ian encolheu os ombros. Alguns deles, sim. Os jesuítas estão entre eles há algum tempo. E muitos dos Huron foram convertidos. Mas não há muitos convertidos entre os moicanos. Então eles estiveram em Anaoka? Perguntei curiosa. Por que é que tu e os teus amigos os seguiam? Ian riu-se e apertou o cachecol de pele de esquilo à volta do pescoço. Eles podem ser aliados, tia. Mas não quer dizer que Nakognaweto e os seus homens confiem neles. Até mesmo as outras nações da Liga de Iroqueses têm medo dos moicanos, sejam cristãos ou não. O sol estava quase a pôr-se quando avistámos a cabana. Eu estava com frio e cansada, mas senti-me tão feliz ao ver o pequeno abrigo que me é difícil explicar. Uma das mulas no estábulo, um animal cinzento claro chamado Clarence, viu-nos e relinchou animadamente a dar-nos as boas-vindas, fazendo o resto dos cavalos reunirem-se perto da cerca, ansiosos por comida. Os cavalos parecem bem. Jamie, com um olhar de criador, observou primeiro o bem-estar dos animais. Eu estava mais preocupada com o nosso. Queria entrar dentro de casa, aquecer-me e alimentar-me o mais rápido possível. Convidámos os amigos de Ian para ficarem connosco, mas eles recusaram, deixando Jamie na entrada e desaparecendo logo para voltarem a vigiar a partida dos moicanos. Eles não gostam de ficar na casa de brancos, tia, explicou Ian. Acham que cheiramos mal. Ai, sim? Perguntei surpreendida, pensando num certo senhor que eu conhecera em Anaoka, que parecia ter-se lambuzado com banha de urso e cozido as roupas por cima do corpo para o inverno. É caso para se dizer, diz o roto ao nu, se querem saber a minha opinião. Muito mais tarde, com o Natal comemorado com uma dose ou duas de whisky, finalmente deitámo-nos na nossa cama, observando as chamas da fogueira recém-acesa na lareira e ouvindo os roncos calmos de Ian. É bom estar novamente em casa, disse eu suavemente. É verdade. Jamie suspirou e abraçou-me para mais perto, aconchegando a minha cabeça no seu ombro. Tive uns sonhos muito estranhos ao dormir no frio. Ai, sim? Eu espreguicei-me, aproveitando o conforto do colchão cheio de penas. E com o que é que sonhaste? Com muitas coisas. Ele parecia um pouco tímido. Sonhei várias vezes com Brianna. Ai, sim? Muito surpreendente. Eu também sonhara com Brianna no nosso abrigo gelado, algo que raramente acontecia. Eu estava a pensar. Jamie hesitou por um momento. Ela tem uma marca de nascença, Sassenach. E se tem, contaste-me sobre ela? Sim, tem, disse lentamente, pensando. Acho que nunca te falei sobre ela. Não está visível a maior parte do tempo. Há muitos anos que não a vejo. É uma... A sua mão apertou-me no ombro, impedindo-me de continuar. É uma marca castanha, em forma de diamante, disse ele, logo abaixo da orelha esquerda, não é? Sim, é. A cama estava quente e confortável, mas um leve frio na minha nuca fez com que eu tivesse um ligeiro arrepio. Viste isso no teu sonho? Beijei-a nessa marca, disse ele delicadamente.